Pensa de falando que agora estamos numa nova era. Que no terceiro milênio a paz haverá e a guerra já era. Que está pra cima o astral, pois estamos entrando na era de Aquário. Um novo tempo de luz, de total perfeição que abomina o Calvário. São tantas as novidades que você apregoa sem questionar. A divindade do eu, a yoga é de nós saber relaxar. O poder das pirâmides, energia, calma, duende cristal. Com o seu novo guru, faz meditação, cura transcendental. Nesse rolo holístico, você continua em total certeza. A divindade do eu não resolve o problema de uma simples tristeza. O poder do pensamento sucumbe de vez na hora da gripe. E quando a morte chegar, quem é que vai te valer? Quando a doença pintar, o doutor resolver. Quando um amigo falhar, o coração te doer. E quando a ponte secar e te faltar o prazer. Você só vive falando que agora estamos numa nova era. E no terceiro milênio a paz haverá e a guerra já era. Está pra cima o astral, pois estamos entrando na era de Aquário. Um novo tempo de luz, de total perfeição, que abomina o Calvário. São tantas as novidades que você aprendeu a se questionar. A divindade do eu, a yoga de nós, saber relaxar. O poder das pirâmides, energia, karma, tarô e cristal. Com seu novo guru, faz meditação, cura transcendental. E nesse bolo holístico você continua em total certeza. A divindade do eu não resolve o problema de uma simples tristeza. O poder do pensamento sucumbe de vez na hora da gripe. Quando a casa desabar e a família sofrer. Quando a polícia falhar e o assalto ocorrer. Se a consciência pesar, e ninguém te socorrer, a previdência negar, o pior acontecer. Mas quando Jesus voltar, meu amigo, para julgar os vivos e os mortos, haverá choro e ranger de dentes para todo aquele que não conheceu. Eu quero agora anunciar-te, amigo, a Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, o verdadeiro abrigo, Jesus o Cristo, que por ti.